saber de qual é a dessa dona. Meu irmão me adicionou no Face, curte minha publicação. Manda mensagem pra mim, me chama de coração. Adora conversar comigo e curte rap de montão. De qual que é a dessa dona? De qual que é a dessa dona? De qual que é a dessa dona? De qual que é a dessa dona? Levei ela pro rolê, me ligou pedindo bis. Diz que meu frevo é da hora e ao meu lado é feliz. Um favelado como eu é tudo que ela sempre quis. De qual que é a dessa dona? Roubou a cena tipo atriz. E aí moleque, essa dona cê tá ligado que pá. Ela curte rap funk, ainda gosta de sambar. É de boa com as amigas, pra Zé Calf ela é má. Que doninha interessante, dá até pra namorar. Mata aula, sai com cima, sabe que nós é veloz. Se quiser passar de ano, pode vir colar com nós. Vai se acostumar com o flow e o timbre da minha voz. Enquanto elas mordem a fronha, nós bagunça os lençóis. Já aderi as naves baixas, aposentei a minha cross. Quero saber de qual é a dessa dona, meu irmão. Me adicionou no Face, curte minha publicação. Manda mensagem pra mim, me chama de coração. Adora conversar comigo e curte rap de montão. De qual que é a dessa dona? De qual que é a dessa dona? De qual que é a dessa dona? De qual que é a dessa dona? Partiu! Vou ao encontro dessa dona, leva ela pra curtir. Hoje vai beber tequila, marula ou Bacardi. Depois da última dose faz tudo que eu pedi. Criei meu próprio estilo e hoje estou aqui. Curte rap no meu carro, sabe minha trilha sonora. Quando ela está comigo não tem pressa de ir embora. Passa a noite ao meu lado sem se importar com as horas. No estilo Bonnie e Clyde, nós dois juntos apavora. Cada mergulho um flash, cada cena uma tomada. Não pode faltar uma selfie no rolê com os camarada. Hoje ainda é sexta-feira, só começou a balada. Fim de semana promete várias fotos registradas. Mulher pra sair com nós tem que topar qualquer parada. Oi coração, me leva pra dar um rolê? Tô estressadona. Opa, levo sim, já já te pego aí, ok? Hoje vai dar bom, de qual que é a dessa dona? Quero saber de qual é a dessa dona, meu irmão. Me adicionou no Face, curte minha publicação. Manda mensagem pra mim, me chama de coração. Adora conversar comigo e curte rap de montão. De qual que é a dessa dona? De qual que é a dessa dona? De qual que é a dessa dona? De qual que é a dessa dona?